favela, vai, é um terremoto. Cada hit na favela, vai, é um terremoto. Ela treme a xerequinha e o foco tá com fome. Ela treme a xerequinha e o foco. Caralho, o bruxo das Américas. Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a Mulher. Elas têm a xerequinha e o foco, foco, foco. Elas